Pasta 42. Faixa 1. Nota sobre filogênese e reconstituições Yan Yong. Diagramas de filogênese. As notas a seguir resumem as bases científicas das filogêneses apresentadas neste livro, particularmente em áreas de importante revisão taxonômica recentes e debates correntes. Um bom levantamento filogenético relativamente recente encontra-se em Colin Tudge, The Variety of Life. Encontro zero. As Américas são omitidas porque os dados indicam que os humanos lá chegaram recentemente vindos da Ásia. O concestral zero, pela lógica, tem de ser tão recente quanto qualquer gene ACMR, como o Adão do cromossomo Y, e até mesmo baixos níveis de intercruzamento bastam para resultar em um ACMR de todos os humanos, o que explica a data recente aqui usada. Encontro 1 e 2. Filogênesis, como para as demais árvores, o voto majoritário entre genes, ver o conto do gibão, baseadas na morfologia em moléculas. As datas de divergência baseiam-se no relógio molecular. Encontro 3. Filogênese e data de divergência baseiam-se em dados morfológicos, fósseis e moleculares. Encontro 4. A filogênese do gibão é incerta. Esta árvore baseia-se em dados de mtDNA, suplementados por datas do relógio molecular para o concestral e os nodos de sinfalangos hylobates. Encontro 5. Filogênese convencional. Datas de divergência baseadas em dados moleculares e fósseis. Encontro 6. Filogênese e dados extraídos diretamente ou inferidos. A posição dos Aotinai não é certa e poderá mudar no futuro. Encontro 7. Posição e datação da família dos tárcios condizem com dados moleculares e morfológicos. Encontro 8. Entre os estrepsinirros, as inter-relações dos lêmures são debatidas, embora muitos considerem o Ai-Ai como básico. A ordem e a adaptação das outras quatro famílias baseiam-se em moléculas cuja escala situa a divergência básica dos primatas em 73 mA. Entretanto, outros cálculos situam essa divergência em 80 mA, retardando em até 15 milhões de anos os encontros 9, 10 e 11. Encontro 9. A posição dos colugos e musaranhos arborícolas é muito polêmica, ver o conto respectivo. Aqui ela se baseia em dados moleculares recentes. Os dados básicos, portanto, estão restritos por nodos circundantes a 63, 75 mA. Encontro 10. Posição do glires baseada em sólidas evidências moleculares. Data do encontro restrita pela datação do encontro 11 para o relógio molecular, mas pode ser até 10 mA ou antes. Posição dos lagomorfos é em conteste. Filogênese dos roedores é debatida. Roedores, Strychognathus, Strycidae, Fiomorfa, Caviomorfa, amplamente aceitos. Em outros casos, quatro grupos frequentemente encontrados em estudos moleculares. Mulidae, mais Dipodidae, Aplotnodidae, mais Sicuridae, mais Gliridae, mais Kinetochrylidae, mais Strychognathus, Heteromidae, mais Geomidae. Ordem de ramificação e datação aproximada desses grupos baseadas em mtDNA e rDNA, mas a ordem não é sólida. Encontros 11 e 12. Filogênese e datação baseadas em revolucionários estudos moleculares recentes. Encontro 13. Filogênese e datação baseadas em dados moleculares. Morfologia e algumas moléculas concordam sobre divisão de elefantes barra sirenídeos barra iraques. Contudo, a incerteza quanto à posição do Ardrak e dados morfológicos ainda podem conflitar com a posição dos Arfrocitida. Encontro 14. Encontro baseado em dados antigos e recentes. Divergência de placentários e marsupiais em 140 mA condiz com fósseis e dados moleculares mais recentes. Estudos moleculares indicam didelfídeos e depois paus e tuberculados como irmãos dos outros marsupiais condizente com morfologia. Outros ramos variavelmente baseados em dados moleculares. Posição do monitor Del Monte particularmente incerta, interpretado aqui como irmão do Diprodontia. Datas de divergência baseadas em dados de relógio molecular, mas também restritas pela biogeografia de Gondwana. Encontro 15. Filogênese e datação baseadas em dados moleculares, morfológicos e fósseis recentes. Encontro 16. Estimativas de data para o encontro 16, em média aproximadamente 300 MA, outras datas de ramificação iniciais baseadas em dados fósseis. Ramificação hoje convencional das cobras e lagartos. Ramificação de ordens de aves baseada em estudos genéticos com datas de hibridação de DNA. Muitas ordens agrupadas como neovais devido a parentescos incertos. Encontro 17. Embora debatidos por alguns paleontólogos, dados moleculares e morfológicos corroboram acentuadamente a monofilia dos lissanfíbios e sugerem a ordem de ramificação aqui mostrada. Dados básicos de evidências paleontológicas, outros de árvores de máxima probabilidade de mtDNA. Encontros 18 e 19. Filogênese e datação baseadas em estudos moleculares e morfológicos / paleontológicos. Encontro 20. Data do encontro amplamente aceita. Filogênese dos peixes de nadadeiras raiadas tem variado, embora a visão tradicional seguida aqui seja amplamente aceita. Datas de divergências baseadas em dados fósseis. Alguns grupos deliberadamente omitidos com vistas à simplicidade, já que a filogênese não é sólida. Encontro 21. Filogênese baseada em dados morfológicos. Datas de divergências baseadas em dados fósseis. Encontro 22. Agrupamento dos agnatos baseado em dados genéticos que contradizem a maioria das filogêneses baseadas em fósseis. Mas esses grupos especializados apresentam perda de caracteres secundários, dificultando o uso de dados morfológicos. Data do encontro fortemente restrita por dados fósseis. Tempo de divergência de lampreias e peixes-bruxa sugeridos por árvores de máxima probabilidade molecular. Encontro 23. Dados de relógio molecular situam separação dos anfióxidos próximo a divergências básicas dos deuterostômios aqui mencionadas, estimadas em 570 MA, segundo datação de estopim médio da explosão cambriana. Ver o conto do verme aveludado. Encontro 24. Data do encontro restrita por nodos circundantes, possivelmente mais próxima dos ambulacrários que dos anfióxidos. Encontro 25. Agrupamento de ambulacrários e divergências básicas fundamentadas em dados genéticos, supondo explosão cambriana de estopim médio. Estudos genéticos também indicam profunda ramificação do xenoturbelida, embora a posição exata não seja sólida. Filogênese e datação dos equinodermos baseadas em dados genéticos, morfológicos e fósseis. Encontro 26. Data do encontro por volta de 590 MA, baseada em estudos de relógio molecular recentes e amplamente condizente com dados fósseis. Filogênese dos prostotômios recentemente revista. Aqui seguiu-se um único esquema abrangente, baseado em genética e morfologia. Três ramos consistem em vários filos agrupados juntos. Cefalorlincha, guinatífera, incluindo ancatocéfala e mistosomida, e branquizoa, fornídeos e branquiópodes, filogênese dos equidiozoários relativamente sólida. Principais incertezas são o agrupamento de onicóforos / artrópodes e a inclusão na base dos chaetognata, aqui situados com base em dados morfológicos / genéticos. Muitas datas para equidiozoários são restritas por fósseis onicóforos de concha pequena. Ver o conto do verme aveludado. Ordem de ramificação dos Lophotrochozoa, muito mais incerta. Grupo anelídeo / moluscos / isipuclídeos sólidos, nemertinos, provavelmente irmão desse, e ordem de ramificações dos demais incerta. Encontro 27. Filogênese baseada em dados moleculares. Muitos destes fracamente corroborados por acoela para filético, mas dados morfologicamente indicam fortemente a monofilia dos acelomorfos. Portanto, data de divergência arbitrária. Data do encontro baseada em estimativas de distância genética, supondo a separação dos prostotômios / deuterostômios de 590 MA e separação bilatérios / quinidários de 700 MA. Encontro 28 e 29. Ordem de ramificação de quinidários e quitenóforos ainda incerta. Certos dados moleculares corroboram fracamente a ordem aqui usada. Na filogênese dos quinidários hoje convencional, datas de estudos genéticos calibradas para a escala temporal aqui empregada. Encontro 30. posição do Trichoplacus incerta, mas possivelmente próxima da base dos metazoários. Peter Holland, Comunicação Pessoal. Encontro 31. Esponjas geralmente interpretadas como a base dos metazoários, embora ocasionalmente dados moleculares sugiram que possam ser parafiléticas.